viver. Nunca deixe de lutar, nunca deixe de sonhar. Vida passou, me mostrou qual que é do bagulho. É tempo de parar, de querer voltar no tempo e mirar no futuro. Ser mais maduro perante circunstâncias e situações. Me cobrar um pouco mais pelos erros cometidos. Analisar um pouco mais minhas ações. Firmar mais a convicção de não se igualar aos insanos padrões que a sociedade nos impõe. Frustrações colecionadas ao longo da estrada chamada vida. Maior que todas as ciladas é o Deus que nos protege, nos guarda, nos guia. Recursos financeiros ainda são mínimos, mas a esperança, a confiança em um Deus vivo que numa cruz por nós entregou seu filho me fortalece na superação dos obstáculos encontrados no caminho. Sei que não estou sozinho. Deus nos deu a paz. Sim, oportunidades não passem batidas. Não é simplesmente o rap, é a experiência de vida adquirida entre erros e desacertos. Nunca desista, meu parceiro. Deus sempre em primeiro. Resistir, persistir é a cota na cena. Analisar cada ato, pois um passe em falso pode trazer sérias consequências. Delinquência, adolescência frustrada. Perdão concedido, salvo pela graça, isento de méritos. Mas certos sacrifícios são necessários na caminhada com Cristo, nada nos para. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. E assim prossigo na jornada, convicto que tudo tem um preço, mas há coisas que o dinheiro não paga. Família reunida, rap batendo pesado nas caixas. Contemplar a natureza no peão com a amada. Ter a consciência de que se houver amor, também haverá paz da quebrada. E assim até o fim, viva a vida. Viva, viva.